Patan Oscar Papa Golf, acione identificação na chegada à mar e reporte no ideal para descida. Agente chegada à mar, tomara para descida, informação para a Golf. Hoje de chegada à mar. 4206 decolada 04, chame controle, um bom voo. Obrigado, excelente final de semana também. Torre, boa noite, o Trip 5219, ponto de espera da 10. 5219, quem chamou a torre? Afirmo. 5219, atrasado, alinha e decola, 10, vento 170 graus 099. A linha decola, 5219. Apagou, desça para 4 mil pés, ajuste 10115. 4 mil, 10115. Cinco, dois, do nove, passando no meu pé. Lip 5219, decolada ao 07, chame controle em 120, decimal 8, bom voo. 8, boa noite. Controle Salvador, boa noite. 5219 da Trip, passa 1500 na Arbor. 5219, contato radar, subindo para o 200, sai da Arbor. Solicita nível final 160, se possível, e se possível liberada as restrições da saída. 5219, autoriza desculpa, mantenha 160 livre das restrições da saída. Ciente, grato, 5219. After takeoff, right turn, Israel, departure, the transition, after Motiva, Mike Oscar, Tango, Victor Alpha, via UPZulu 10. After bridge, after UPZulu 16, after the horizonte, after trivia, after confirm flight turn road. For control, frequency 120, decimal 8, and the squawk 5461. Israel, Feedback collect, come ready to push back and start up on 3895. Barão, acionamento da posição, posterior ao feedback, continue 6201 do 04. Posterior 6201, quando a equipe de sala me chamou pronto o pushback. Tá pronto, push. O 4206, chama Recife, na frequência do 2685, alternativa 25, decimal 45. 2685, negativo 2545, azul 4206, obrigado, bom final de semana. Igualmente, bom dia. Salvador, Washington 62 com nós. 6259. Autorização Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, vai decolada 1-0, curva à direita, saídas da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Via Pesulu 1-0, Bridge, Pesulu 1-6, Belo Horizonte, Trive e após conforme rota. Controle Salvador, opera em 1-2-0, decimal 8, transponder 5453. Alternativa, autorizando Guarulhos, 360, para regular de curva de direita, Bael, posição ótima. Após, eu presulo 1-0, Bridge, eu presulo 1-6, Belo Horizonte, 4 plano de voo, 208, que transporte 5453. 6259, a presença correta, é uma pronta do feedback sanamento. Entrei para o feedback sanamento. Controle, eu acho que era o Salvador. Prossiga. Só para informação, o aqui está dando overcast, teto de 1800 pés, com visibilidade de 6 km. A gente está com uma visibilidade aqui maior que 10 e parece meio que está voz aqui. Bem, iremos verificar aqui com a 2. Acho que eu apagou. Obrigado pela informação. Obrigado. Para o pushback, Oceané 6201 ou 204. Oceané 6201, autorizado, chama para um táxi. Dá para o táxi. Paulo de Salvador, 35-4-5, pronto para puxar acionamento, pode ver. Autorizado, chama para o site 5-4-5. Papagolfo estabilizou no localizador. Posso ficar Papagolfo, chama em torre, 1-8, decimal 95. Torre, Oscar Papagolfo. Oscar Papagolfo, boa noite, continua a aproximação, QNH1-0-5. Boa noite. Vai prosseguir 1-0-5. A intenção é cancelar depois do externo, uma base pela direita 1-7. Sim, já pode para o cancelamento. Golfo. Controle, o TRIP 5219. Prossiga. Autoriza a partida presente direto Conquista. 1-64 a bordo, alterna. 1-40 a bordo, alterna Guarulhos. 3:40. Apenas funciona 140 então a bordo. Afirmo, 1-40. Gente, sou autorizado táxi via pátio 1, táxi Índia, ponte espera da 1-0, chama TUI, 1-1-8-9-5, ajuste altimetro no 0-1-5. 0-5, sou autorizado táxi 2-0, ponte espera 2-2-5, ponte espera 2-1-0. Cancelado ao 1-8, autorizado base pelo direito da 1-7, aposta na final. Qual foi o teu na pousa na pista 1-7? Papagolf final 1-7, para embaixar travado. Papagolf, livre de pouso, pista 1-7, vento 1-7-0, grau 099. Golf. Dado táxi, via parte 1, táxi Índia, ponte espera do 1-0, torre 1-1-8-9-5, ajuste altímetro no 0-1-5. Vai de partida no ponto de espera de 2-95, 35-4-1-5. 0, vento 1-7-0, grau 099. Ali decola, 6201. Pagou o solo 2-0, táxi até o 4-5, ao estacionário de frequência. Oi, boa noite, 3545, se aproxima de ponto de Canadá, 10, bom. 5495, autorizado Dani A, mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, 5495. Paulo Salvador, boa noite, Azul Bonazzo Urunave, no portão 3, transformação Brava, autorização Campinas, nível 3, 4 horas. 6919, chamou o sol? Afirmo, autorização Campinas, 3, 4 horas. Plano senhor 2007 está vencido, o senhor tem alguma informação de DLA? A empresa informou que vai passar a DLA. Gente, vou verificar se já tem aqui alguma informação. Ok, então não escuta agora. Cinco, dois, um, nove, chame o centro Recife na frequência 260, alternativa 1288. 260, 288, 5219. Venha 201 no decolado, aos 22, chame o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa, até a próxima. Autorizado decolado, sino 0, vento 170 graus, 109. Autorizado decolagem, 5549. 660 na Adel, alguma possibilidade de voar da Adel, da presente? Precisa de uma linha. Oi? Confirme? Autorizado de uma Leda. Leda, obrigado, 6209. Cinco, quatro, um, cinco, decolado, 24, chame o controle, 1, 2, 0, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. 909, o solo. 9919, gentileza, entre em contato com a companhia, a gente procurou aqui juntamente a sala ES e o centro Recife, não há informação de DLA. Contato com a companhia para ver se a companhia entra em contato com o CGNE para resolver a situação. Agora eu vou olhar para 2155. Então não vou estar nesse sistema, né? Estou aguardando a hora do dia. 2199. Sim. Quatro no cinco, vou direto coral. Da presença, vou direto coral, 5, 4 no 5. Prometheus ground staff and call me back to taxi turn 397. Na 6201, eu chamo Recife na frequência 251, na Alterra 3395. 251 no 3395, 6201, boa. Salvador. Roxinha 6259, posição 2, para pushback acionamento. Minha Lúcio Gama tem escuta. Country 897, confirm alternative. Alternative, Galeão é fora. Jet tax via India Alpha to holding point. There, call tower 118.95. Can age 1013. Have a good trip. MA259. Podendo ir para o equipe do solo, passagem do R2 da retaguarda, indo para o ponto de espera. Pode iniciar e chama ataque. Afirmo, após a passagem da nave na retaguarda, é autorizado o Marabá do táxi, 3895 via line up and take off. Runway 10, winds in 170 degrees, 0 knots. Line up and take off. Runway 3897, check the radio, please. Check your radio, please. Roger 3897. So, re-897, Airborne S36, call Salvador, approach frequency 120.8. 120.8, so long time, 3897. Renato, a gente está em contato com o centro e o plano de voo Recife está verificando, assim que possível, e dá uma resposta para o senhor. Obrigado. Renato, para 340, dial departure. 340, dial departure, return 3897. Salvador, Departure Control, turn 3897, request. Turn 3897, go ahead. Request to fly direct to leader transition, turn 3897. Turn 3897, clear it, fly leader position. Clear to fly leader position, turn 3895, 97. Hotel foi pelo. Na 6259, para o táxi POB 137, autonomia 5 horas e 20, alterna Galeão, 6259. Confirma só o POB, por gentileza? 137. 37. Chané 6259, táxi à direita, Índia Alfa, no ponto de espera, torres 895, ajuste 1015. Boa viagem. 1015, no ponto de espera, 185. Obrigado, boa noite. Salvador de Parque, 3897. 3897, go ahead. Can we fly much of our position, 3897? 3897, stand by. Thank you. O senhor tem informação de onde foi feita a DLA e o plano de voo? Se o senhor tem informação de onde foi feito a DLA ou o plano de voo? Ah, eu vou procurar saber aqui. Sente, grato. Falou, muito boa noite, eu vou... Eu 190, eu prossigo. Boa noite, a gente tá um pouquinho cedo ainda. A gente tá com 380 pra Confim. Se possível, a nossa saída prevista. Dael Leda Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Dael Leda Motiva, obrigado. E agora eu copio quando estiver por gentileza. Sarapanto 190. Oceana 6259, boa noite, autorizado alinhar e decolar, 190, ventou no 70 graus, 089. Liga alinhar e decolar, tá tirando no 0, na 6259. 4195, prossiga. O 4195 está a 6 milhas da posição coral. O serviço radar está terminado. Chama eu mesmo na, o controle Leos na frequência 9201 e solicite. 1. Não se vende, está na frequência do controle de Salvador. Avo Alfa Hotel no ideal desça para 4000 pés, o ajuste no 095. 4B, estado do Rio. Dois cinco nove, decolada 44, chame controle em 1-8-0-8, boa noite, eu chamei a 6259. Controle Salvador, boa noite. Colchonel 6259, da Dael. Colchonel 6259, contato radar para o 360, saída Dael. 360, Dael. Autoriza, Dael? Visado, Leda. Leda, obrigado. 6259. 3609.4. Quanto copo no 099? Eu fiz autorizado 360, UP Zulu 10 até bridge após UP Zulu 16, conforme plano. Decola da pista 10, Dael Leda Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa, primeira curva à direita, 5513 ao transponder, controle opera 120.8. Estamos autorizando então nível 360 para consciência conforme rota do plano de UP Zulu 10, bridge, UP Zulu 16, conforme rota. Decola da 10, Dael Leda Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa, com primeira curva à direita, 5513 ao transponder e 108 com controle do 1099. Está correto, chame, ponto 09, 1099. Chama ali. Pelo Brava Hotel, 15 Maté 4000, Fred Pelo. Sim. É 259, chame o centro Recife na frequência no 251 e alterne na frequência no 3695. Recife, 1251, 3395. 3395, a secundária. Tá bom. O senhor conseguiu aquela informação sobre a localidade onde foi feito o plano ou a DLA? Bravo, Alfa, eu tenho condições de voar Duna e interceptar? Negativo, voar Duna, tem condições de interceptar o Bravo Alfa. Tem. Prossiga na descida para 2000, o ajuste permanece e a posta estabilizada. Sim, a descida para 2000 e a posta será estabilizada, Bravo Alfa. controle Bravo Alfa Hotel estabilizado no ILS. Bravo Alfa Hotel, chame torre, 1-8, decimal 9. 285. Oi, Salvador, o Papa Romeu, Bravo Alfa-Tel. Confirme para Torre, Bravo Alfa-Tel. Bravo Alfa-Tel, está... A intenção é arremeter na BA, prosseguir para pouso no pátio do Graé. Gente, Bravo Alfa-Tel, reporte para arremetida. Hotel. Bravo Alfa-Tel, que é negar 1-0 no... Gente, hotel. Está iniciando a arremetida para o Grael, Bravo Alfa-Tel. Bravo Alfa-Tel, ciente, arremeteu aos 2200, reporte na final do Grael. Alfa-Tel. Bravo Alfa-Tel, reporte quando instalo controlado, vento no aeródromo 180 graus 099. Vai reportar o Bravo Alfa-Tel. Alfa Tel, frequência no solo 02, 2202.